página de hoje é de Humberto de Campos, a mais útil das ciências humanas. Sócrates, um dos homens mais sábios dos tempos antigos, costumava dizer aos seus discípulos que só podia ensinar uma ciência, que era a primeira e a mais indispensável de todas. A ciência que faz homens bons e honestos, esclarecendo-os acerca dos seus deveres eternos. Uma ciência chamada moral. Certo dia, numa rua de Atenas, sua pátria, teve a oportunidade de encontrar um jovem de boa aparência e resolveu então fazê-lo seu discípulo e seu amigo. Impedindo-lhe os passos com a sua bengala, perguntou: sabes onde poderei comprar pão e carne? Sim, respondeu Xenofonte, porque era este o nome do jovem. Poderás encontrá-los no mercado de Ágora. E sabes, continuou Sócrates sem deixar a bengala, onde posso eu comprar roupas e calçados? Sim, e indicou a Sócrates os negociantes. Muito bem. Agora, meu jovem, já que sabes tantas coisas úteis, poderíamos dizer onde a gente aprende a se tornar um homem de bem? Desta vez, Xenofonte enrubesceu e ficou mudo. Então lhe disse o grande Sócrates: meu filho, qual a vantagem de saberes todas as coisas se ignoras a única que é realmente essencial? Que uso farás da tua ciência se dela não te sabes utilizar para o bem? Para ti, ela será como ferramenta nas mãos de um homem sem experiência. Poderás manejá-la ao acaso, e cada vez te poderá ferir mais. E como Xenofonte permanecesse confuso diante do grande Sócrates, acanhado por haver durante tanto tempo negligenciado a verdadeira instrução, o sábio concluiu: vem comigo, Xenofonte, e estudaremos para aplicá-la à ciência do bem. E assim aconteceu. Xenofonte, instruído pelas lições do grande mestre, tornou-se um dos mais esclarecidos cidadãos da Grécia, um dos que com mais honra fazem a esse país tão fecundo, em homens virtuosos, uma glória imortal.